eu e você numa viagem de volta pro futuro. Isso é. Será uma viagem, olho de volta pro passado. Revi o nosso amor e nesse sonho encantado você cuidou de mim. Baby, só pra te amar, pra te amar, pra te amar. Baby, só pra te amar. Será uma viagem, olho de volta pro passado. Revi o nosso amor e nesse sonho encantado você cuidou de mim. Baby, so